prestação, dividida em 10 parcelas no cartão. Olha como ela me deixou. Saldo negativo, agiota na porta de casa. Com saldo positivo e boa com a vida quitada. O meu limite acabou, aí o mundo acabou. Tô com zero real na conta, sem você pra dar conta, e foi que lascou. Sem você pra dar conta, aí foi que lascou. Aí foi que lascou. O amor que veio dela foi a prestação, dividida em 10 parcelas no cartão. Olha como ela me deixou. Saldo negativo, agiota na porta de casa. Vem com saldo positivo e boa com a vida quitada. O meu limite acabou, aí o mundo acabou. Tô com zero real na conta, sem você pra dar conta, e foi que lascou. O meu limite acabou, aí o mundo acabou. Vou com zero real na conta, sem você pra dar conta, e foi que lascou. Foi que lascou. Aí foi que lascou.